Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Saudações natalinas, queridos ouvintes! Aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 232º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Quase não deu fôlego, porra! Solta as crianças, eu mesmo, que sou eu que estou fazendo a edição de novo. O Jorge vai muito animado, cara, porque... Não é? Ele vai quase cantando. Né? Estamos eu e três queridos ajudantes de Papai Noel aqui prontos para falar a respeito de... Filmes natalinos! Ué, Nerdmaster, mas tu já fez isso? Sim! Eu fiz isso, só que foi em 2011. Então tem filme novo na área, né? Foi só 14 anos atrás. Estamos ficando velhos, Magneto. Pra caralho, Xavier. E para falar a respeito de mais alguns outros filmes natalinos, eu trouxe aqui esse Xavier quase careca, que não vai editar esta merda, que é o seu Jorge Farifalco. Fala, barba de Papai Noel. Tá quase, hein? É, barba de Papai Noel, barriga de Papai Noel, só faltou o traje. Né? E quanto à entrada, assisti tudo hoje. Caralho! Todos os meus. Ah, bom, porque porra, assistir 8 filmes num dia só, caralho, desocupado é pouco. Aí animado pra porra, cacete. Foram só os meus mesmo. E essa outra que vocês estão vendo com essa voz fininha que a gente ama de paixão, é Dona Sara Noel. Fala, Mamãe Noela. Como tá todo mundo? Espero que tenham sido bons meninos, boas crianças. Alguns não foram esse ano, estão até presos, mas espero que tenham sido bons garotos esse ano. É o Feliz Natal pro resto do Brasil, né? Em vez de puxar a nova, vai puxar a cana. É. E esse último que vocês talvez já tenham reconhecido é o nosso novo integrante, membro vitalício e desgraçado das ideias, que é o seu Chico do Couto. Fala, comunista! Alô, você de todo mundo que se liga no Paranerd. Aqui é Chikovski falando, o seu idiota com acesso à internet preferido. Estamos aqui para enaltecer os filmes natalinos, essas coisa maravilhosa que permeia tudo que a gente vê em matéria de transmissão online, nos Netflix, nos... troço qualquer aí que você assine, no, até torrente de Natal tem. Então a gente fica com esse câncer de filme natalino desde novembro. Já começa já a sessão natalina já em novembro. Olha, em defesa de muitos, agora dia 18 vai ter um belo do Iaoi de dança de Natal, mas tudo bem. Inclusive eles não tem dança. Chico, torrent não. Steam Verde. Sim. Iaoi não, gente. BL. BL, mamãe curte. Meu filho, torrente, streamio, foda-se. Eu quero que as empresas de streaming vão para as putas que as pariu. Eu já ia falar assim, você tá mandando. Mas Nerdmaster, a Netflix, coitada, não tinha dinheiro para pagar o imposto brasileiro. Tava pedindo, pelo amor de Deus. Tá bom, corta. Que essa abertura já tá muito grande e eu não quero entrar em polêmica. Então voltaremos daqui a pouquinho com mais filmes natalinos que a gente ainda não falou, depois do recadinho. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. We'll Muito bem, então vamos agora a alguns recadinhos. Sim, sou eu de novo, né? Se acostumaram já? É. Por enquanto sou eu. Deixa o Jorge pra lá. Então tá. O feed do Paranerd continua sendo no https://archive.org/download/feedparanerd/feed.xml, mas isso em breve vai mudar. O e-mail do Paranerd continua sendo paranerd@paranerd.com.br. Eu estou muito feliz com os e-mails que vocês estão mandando, muito obrigado. O Twitter do Paranerd é twitter.com/paranerd. Blue Sky do Paranerd é o @paranerd.com.br, ou simplesmente procura Paranerd lá no Blue Sky que você acha. Facebook do Paranerd é facebook.com/paranerd. LinkedIn do Paranerd é linkedin.com/in/paranerd. O DeviantArt do Paranerd é paranerd.deviantart.com. Canal do YouTube do Paranerd é youtube.com/@paranerd. Continua censurando os episódios do Paranerd no Spotify, então foda-se o Spotify, ok? Se você quiser nos contactar via Telegram, que é a melhor maneira de entrar em contato com a galera do Paranerd, você vai lá no Hub Multicultural do Paranerd, que é o t.me/paranerd. E, para acabar, os métodos de mecenato do Paranerd. Temos o PicPay, que é o picpay.me/paranerd. O Apoia-se, que é o apoia.se/paranerd. E a chave Pix, que é o e-mail paranerd@paranerd.com.br. Aceitamos valores nos valores que houverem no seu coração. Oh. É isso, galera. Fiquem agora com o episódio de filmes natalinos que ficou muito bom. Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Estamos de volta. Então, como eu falei para vocês, em dezembro de 2011, só 14 anos atrás, só pouca coisa, né? No Paranerd 47... Não pode nem chamar de hiato? Não pode nem chamar de hiato um tempo tão curto assim? Não, hiato não é. Aqui não parou o Paranerd, só não teve filme natalino, só não teve esse tema de filme natalino. A gente veio fazer a parte 2 agora, né? Rose, quanto tempo faz? Foi há 84 anos. É, né? Te fudei também, tá, Sara? Aproveitar os cariocas que estão na chamada. Aí, a Nataliana! A Nataliana! A Nataliana! A Nataliana! Mas é importante saber, queridas crianças, que de 2011 até hoje, diversos novos filmes com temática natalina, ou pelo menos tendo o Natal como plano de fundo, apareceram. De animações a comédias românticas, inclusive slashes fedorentos. Obrigado, Sara. O Natal tem sido usado como plano de fundo em diversas produções. Então tá, bora começar esta disputa. Desde que você não utilize Mariah Carey e Simone de plano de fundo, eu já agradeço. Não. Pô, cara, a sua sorte é que eu não lembrei de como é que é a música da Mariah pra poder cantarolar. É, a título de curiosidade, só porque te amo muito, Jorge, vá pra puta que te pariu, metafórica, tá? E eu fico feliz da vida de Sarah ter TDAH. Porra. O TDAH às vezes salva. Às vezes a lua em peixe salva. Tá bom, ô bebê, já que tu se salvou com o TDAH, qual é a primeira graça que tu vai fazer com a gente? Chuaza ou Harpo? Chuaza nega. Chuaza nega? Então, qual é o teu primeiro filme? Amiga, o meu primeiro filme é Herói de Brinquedo, de 1996, um clássico da Sessão da Tarde em época natalina, com Arnold Schwarzenegger. Yeah! Schwarzenegger. O diretor é Brian Levant, e a sinopse é: Howie Langston é um homem de negócios viciado em trabalho e que não tem tempo para mais nada, nem para o seu pequeno filho Jamie. Após perder um momento importante na vida de Jamie, ele promete compensá-lo com o brinquedo mais disputado do Natal. No entanto, o brinquedo rapidamente se esgota e Howie se propõe a cumprir a promessa, não importando quanto isso lhe custe. Durante sua jornada, ele precisa enfrentar o carteiro Myron, outro pai que está passando pela mesma situação. É o famoso Turbo Man. O Turbo Man. Cara, isso é interessante para, acho que essa nova geração não sabe o que é disputa por brinquedos competidos no Natal, bicho. Nossa, sabe sim. Hoje em dia ainda tem? Como era ainda tem Labubu, bebê. Labubu, não é brinquedo pra criança, não. Labubu, eu vejo mais. É a mulher adulta colecionando? Ah, mas tem muita criança pegando, Pokémon também. Rapaz! Não, assim, eu sou da época que adultos se degladiavam em lojas de brinquedo por bonecos de Cavaleiros do Zodíaco da Cast. Isso é verdade. Cara, esgotava horrores. E tipo, outro ponto interessante. Olha o TDAH batendo, eu tô indo e voltando nas coisas. Herói de Brinquedo era de uma fase do Schwarzenegger, né? Que foi quando ele começou a fazer um filme bem fora da casinha de porradaria. Ele tava meio que atirando pra todo lado. Principalmente nas comédias, né? Tira Jardim de Infância, Irmãos Gêmeos. É, umas comédias românticas, umas comédias infantis. Pra época foi zoado pra caramba. O bom que se tornou cult e se tornou um clássico, né? Da vida aí nossa, depois de mais velhos. Graças a Deus tivemos aí Mercenários, que ele está também. Ô, coisa boa! Aquilo ali é meu Avengers, cara. Aquilo ali é meu Avengers. Tá bom. Nossa, agora eu queria uma opinião aqui rapidamente do reaça comunista de plantão. Senhor Chico do Couto. Nossa, é reaça comunista, as duas coisas não coadunam. O senhor morre não, Sara. Herói de Brinquedo, também conhecido como Jingle All the Way, o Schwarzenegger, não conhece? Conheço. A ódio então, descreva, por favor, toda a sua ojeriza pela sanha consumista capitalista maldita que ocorre em todo Natal, por favor. É, cara. Senta que lá vem a história. Lembrando que o Natal, né, nada mais é do que você comemorar o advento do avatar de Javé na Terra, né? É isso que é o Natal, né? Você comemorar a vinda do menino Jesus, né? E para isso a gente faz... Para isso a gente faz o quê? A gente se reúne com a nossa família, faz um corte sacrificial, né? Que é o peru de Natal. Enche, né? A cara de peru, com certeza. Enche o cu de farofa. Entenda de peru. Entenda como você quiser. Entendeu? Exatamente. Cada um enche então, a cavidade que melhor lhe aprover. Com o advento da sanha capitalista, virou-se uma ode ao consumo. Então você paga caro pra caralho na comida de países que não tem nada a ver com a sua cultura alimentar, né? Você é obrigado a presentear todos os seus parentes porque se você não presenteia as pessoas, você é o comunista safado mão de vaca, né? Como se você não fosse, né? Não, jamais. Minha sobrinha faz aniversário em outubro. Dia 7, eu sempre dei presente pra ela, fiz questão de sempre quando eu tava com dinheiro, dar presente pra ela no dia 7 e no dia 12, até os 13 anos agora, esse ano que o pai falou, ó, acabou, segundo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, você já é adolescente, então você não recebe mais presente das crianças. Essa barca já saiu, o pai falou, então quem sou eu pra discutir com o pai? Então eu dei só Macunaíma pra ela de presente de aniversário. Ano passado ela já tava em Clube do Livro Escambau 4, eu dei pra ela No dia de aniversário, manifesto do Partido Comunista e de Dia das Crianças dei Diário de Anne Frank, que estava no círculo das leituras do Clube do Livro dela. Rapaz. Cara, agora, peraí, para. Para tudo aí. Para, que agora eu preciso dar uma pausa aqui. Que filha da puta de tio pra dar de presente pra uma criança um manifesto socialista? Foi no mesmo ano que eu li. Eu li com 12 anos. Depois a criança cresce, aí ela vai chegar nele e vai pedir o boné do MST, sabe? Eu li com 12 anos. Ela vai pedir, não, pior, vai pedir uma camiseta do Che Guevara. Não, eu li com 12 anos. Ó, nas férias de 92 para 93, eu li o Gibi, do Manifesto do Partido Comunista em Gibi. Depois, durante o ano letivo, eu procurei a obra, né, numa das bibliotecas de colégio, biblioteca pública, e li o original. Eu li com 12 anos duas vezes, em gibi e em livro propriamente dito. Se eu li, eu que sou um energúmeno mental, que não tenho nem curso superior, conforme eu sempre digo no meu podcast e aqui também, sou só um idiota com acesso à internet. Se eu que sou o mais lerdo da família ali com 12 anos, por que eu ia privar minha sobrinha desse prazer? Tá bom. Assim, tu citou Che Guevara, você citou Che Guevara, né? Você quer uma curiosidade tacareziense? Eu adoro a Sara, mas ela começa na tangente, é uma merda. Vai, Sara, fala. Existe um musical de Takarazuka Revue do Che Guevara. Obrigada. Que bom. Claro que não. Eu quero muito, Tá bom, Jorge Fari Falcon, sua opinião sobre um herói de brinquedo, por favor, que por acaso ainda é a pauta de hoje. Herói de brinquedo foi eu, inclusive, na época eu assisti depois de um dia no jardim de infância. Que delícia. Que bom. Velho. Que bom. Schwarzenegger tentando fazer filme de comédia. Tá bom, né? Ele consegue. Ele é muito bom fazendo comédia. Cara, eu prefiro o Schwarzenegger fazendo comédia do que o Stallone fazendo comédia. Cara, Minhas comédias favoritas é do Stallone, que é o Oscar, minha filha quer casar. Não, tipo, bom, o Schwarzenegger tem umas caras e bocas bem legais, sabe? Não, cara, o Schwarzenegger só é mais engraçado no original por causa daquela porra daquele sotaque austríaco desgraçado dele, cara. O Garcia Júnior, melhor que o Schwarzenegger 1 bilhão%, cara. Isso é. Um abraço, Garcia Júnior. Diga lá. Seu primeiro filme, faz favor. Rapaz, o meu primeiro filme vamos botar assim, não é um filme natalino, eu dei um miguezão aqui. Por quê? Eu vou reclamar disso. Eu dei um miguezão. Porque o filme que eu escolhi aqui pra esse podcast, meu primeiro, é Meninas Malvadas. Por quê? Eu vi esse trem e fiquei sem entender essa porra. Eu vou explicar. Por quê? Porque Meninas Malvadas é a história de uma menina que, por conta da profissão de seus pais, ela estava longe do acesso comum à escola, né? Porque os pais trabalhavam em África, analisando animais, né? Eram biólogos, veterinários, né? E os pais dela estavam sempre fora do país. Então, a garota não tinha, estudava em casa, né? Aquela coisa toda. E ela vai, a partir do primeiro ano do ensino médio, ela vai, os pais conseguem, sei lá, um cargo público, uma vaga na universidade qualquer, e ela está baseada de novo no continente, né? Então ela começa a interagir socialmente na escola. E o filme é sobre todo esse ano letivo, dessa primeira incursão dessa moça, né, que é interpretada pela Lindsay Lohan, né, uma adulta fazendo papel de adolescente, né? Novidade isso, né? Hollywood, né? Tá aí desde de Beverly Hills, né? Como é que é o nome do Patricinha de Beverly Hills. Meu filho, tem de Chaves a gente vê adulto fazendo criança. Isso não mas ali era uma proposta cômica, é diferente. Vou defender aqui. Então. Tá, mas e agora vem a minha pergunta. Peraí, não, deixa eu fazer a minha pergunta primeiro, tá? Lá vem. Então, senhor Chico do Couto, o senhor, por favor, me explique por que caralhos você botou Malvadas com o filme natalino, porra! E uma das cenas mais icônicas da cinematografia mundial é as amiguinhas da protagonista, que ela se junta, né? Faz de conta que ela é uma das populares do colégio para se vingar delas mesmo e se perde no meio do processo esquecendo as amigas, né? Mas enquanto ela tava com as mulheres, né? As popularzona, né? As tóxicas do colégio, que oprimiam todos os demais grupos, elas fizeram no festival de Natal uma apresentação de Jingle Bell Rock do senhor... Não, ele não fez essa curva. Do senhor Bobby Helms, lá de 1957. Não, ele fez, cara. Cara, fez. Que curva boa! Fez, ele, cara, eu reclamo muito, não sem razão, das tuas tangentes, Sara. Mas o Chico, dessa vez, jogou a bola... Não foi nem na puta que pariu, foi depois da puta que pariu. Olha, em minha defesa, eu tenho TDAH, mas eu nunca tenho uma curva dessa, não. Então, nossa senhora. Vou reclamar? Já tô, inclusive, reclamando. O que aconteceu? Detalhe, não é uma apresentação comum, porque a amiga dela e o amigo dela, que são realmente amigos da protagonista, eles comentam, a moça, que inclusive é muito bonita, comenta, não incomoda você que elas fazem a coreografia original? Aí ele faz cara assim de concordância, assim, incomoda. Então estão elas lá, adultas fingindo que são adolescentes, com mini saias curtíssimas e tops, com chapéu de Natal e botas, né? Um fetiche natalino, ambulante, né? E elas tinham o hábito de coreografar três, e agora entrou a Lindsay Lohan, que é a quarta, né? Aí joga uma para o lado, joga uma para o outro, e aqui mudou de lado, do que sempre faz todo ano. Ela vai, tropeça na caixinha de som delas, que está tocando a música, enquanto elas fazem a coreografia, assim como na original, lá atrás do advento, né, da mini saia e tudo. É aquela mesma coreografia que os caras fizeram. Aí tem aquele ataque de oportunidade para... A mulher chutou o Big Helms, o Helms, né, cantando, chutou, caiu na cabeça do maluco, aí a oportunidade de Lindsay Lohan, cantora profissional, fora dos palcos, continuar, it's a bright time, e continuar a letra que eu não sei cantar, né, e continuar a todo vapor. E... Tá bom. Okay. Fechar a cena com chave de ouro. Que beleza. Ô, Chico, alguma opinião, Jorge? Eu tenho. O Chico ficou molhadinho com aquela cena que a menina dá um tapa na própria bunda. É na coxa. Né? Elas dão tapa na coxa. Agora, me permita, por favor, singrar só mais uma pequena opinião pra gente encerrar esse papo com Meninas Malvadas e dizer: porra! Tá? O filme é ruim? Não, o filme não é ruim. O filme é engraçadíssimo. Mas porra! Chikovski, tá? É uma cena de Natal icônica, tinha que trazer. Ah, dá, é óbvio, lógico, foda-se, né? Tá bom. Né? É, Jorge, vai, engata tu, bota teu filme de Natal aí, faz favor, pra começar. Bom, eu vou trazer um filme de Natal que, inclusive, o filme live action é um dos favoritos e que o Nerdmaster vê todo ano, só que esse é animação. É o Grinch de 2018. Ah, eu digo pra você, meu querido... Max, traga minha capa. Só que tem um pequeno porém. Só teve uma coisa nessa animação que me desapontou horrores. Lázaro Ramos fazendo Grinch. Não, não tivemos Guilherme Briggs fazendo Grinch. É, porque botaram o Lázaro Ramos fazendo Grinch. Ah, opa aí, ó. Opa aí, ó. Bom, ele tá falando do Grinch CGI de 2018, né? Exato. Foi dirigido por Scott Mosier e Iarrotini. E vamos ao resumo da história. O mesquinho Grinch odeia o Natal e quer tomar todos os Whos da cidade de Whosville, tão infelizes quanto ele. Ele tenta todos os ardilosos truques que consegue imaginar para roubar qualquer vestígio da data festiva. Já vou deixar clara aqui minha opinião. Essa já é a terceira versão diferente de O Grinch que Roubou o Natal em, vamos dizer, longa-metragem, né? Porque primeiro foi aquele desenho do Dr. Seuss, depois Mas a obra é do Dr. Seuss, né, pô? Eu tô falando do desenho. O desenho é feito pelo Dr. Seuss. O primeiro longa-metragem de O Grinch que Roubou o Natal foi um desenho do Dr. Seuss. Sim. Aí depois veio o Grinch do Jim Carrey / Guilherme Briggs. Sim. E aí essa animação CGI do Grinch Lázaro Ramos. Cara, eu preciso dizer que não é que eu não goste. Ela é uma boa animação. É uma animação bonitinha. A história tá lá, é a mesma do live action. Mas, porra, não tem nem um décimo da graça. Eu tenho uma dúvida. Aí eu acho que já entra o fator nostalgia, mas eu concordo com você. Não, cara, não é questão de nostalgia, não. O Grinch do Jim Carrey dá uma surra de pau mole nessa porra desse CGI, cara. Eu queria ressaltar que a dupla Jim Carrey e Guilherme Briggs é muito melhor que o Jim Carrey sozinho. Sim. Isso é. Sim, sim. Mas para além dessa observação, eu queria tirar uma dúvida com o Jorge. Jorge, você disse que o mesquinho Grinch odeia o Natal e quer tomar todos os quem? Os quem? Os quem? Quem? Quem? Não, mas aqui no caso, ter falado pra tomar. É, poderia tomar os Ryu também, né? Então tá valendo. Os Rus, né? Os Ken, nesse filme do CGI, foram traduzidos pra Ru mesmo, né? Que é uma merda, sim, né? Vamos combinar. É, porque, porra, pelo menos no filme Live Action eles chamaram de Ken. É, né? Sid Luken, a Kenlândia, né? O prefeito, também prefeito Ken, né? Então, porra, era muito melhor. Mas tá bom, foda-se. Sara, tu viu esse CGI? Não, do CGI não. Continua não vendo, não vai estar perdendo nada. O filme é bom, gente. Eu não tô falando que o filme é ruim, o filme é bom. Mas, cara, não dá pra comparar. Não dá. Não comparar com o Jim Carrey é complicado. É muito ruim a gente passear por uma mídia do mesmo universo quando você tem uma que é boa pra caralho e outra que não é correlata, faz uma recapitulação, um remake, uma refeitoria, chame do que chamar, uma releitura, e não chega no mesmo patamar. Aí você vai, pra que eu vou ver? Entendeu? É basicamente isso. Eu acredito que essa obra em específico, ela seja mais próxima do original, sendo que o live action, ela elevou um pouco o patamar pela interpretação do Jim Carrey e pela dublagem maravilhosa do Guilherme Briggs, pelo amor de Deus. Não que o Lázaro Ramos não faça um trabalho bom, longe disso, ele faz um trabalho bom. Só que arroz com feijão, né, velho? Então, bora. Seguir viagem, agora é o meu. Cara, eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que falar primeiro desse. Eu trouxe pro meu primeiro filme natalino a maior catástrofe já feita na história do audiovisual, que é o especial de Natal de Guerra nas Estrelas de 1978. Desculpem. Jesus da cruz, que eu não acredito. Jesus. O diretor é, sim, o filho da puta do Jorge Lucas. E a sinopse: a história gira em torno do Han Solo tentando levar o Chewbacca para sua casa para encontrar a esposa Mala. Sim, a esposa do Chewbacca se chama Mala. Que nome é uma Mala. Seu filho Lumpy e seu pai Iti, e comemorar o Dia da Vida, uma espécie de Dia de Ação de Graças misturado com Natal no universo de Guerra nas Estrelas. Porém, a casa é invadida por Stormtroopers e os dois têm que salvá-los. Se tu achou que essa sinopse foi uma merda, é porque você imagina não viu o filme especial, porque é muito pior. Valha-me. Cara, é tão ruim essa porra que não tem nem cópia dublada. Nesse cenário. Não, ninguém teve coragem de dublar essa merda. Pelo amor de Deus. O próprio George Lucas não tem coragem de assumir que fez a direção dessa merda. Ele mesmo acho que fez questão de destruir todas as cópias dessa porra. Não conseguiu, porque tá disponível no YouTube à vontade. Mas qual que foi a ideia dele de fazer essa porra? Ele achou que ia ser uma boa ideia. É de Jerico, né? É uma ideia de Jerico. Diz, né, que nos círculos de Hollywood, toda vez que perguntam desse filme para o senhor Lucas, ele incorpora o Capitão Fábio na mesma hora e fala: essa porra pra lá. Esquece, pô, esquece. Esse foi um dos... Eu tive coragem de assistir essa merda, óbvio, né? Porque senão eu não tava recomendando essa porra aqui. Cara, é triste, triste. O dia da vida, o dia da vida se tornou triste. Nossa, o dia da morte. Então, o dia da puta que pariu, o dia do vai te a merda, porra. Cara, o filme... Primeiro, não é um filme, não é uma película, não é uma história só. É uma porrada de esquetes. Nossa. Com cada um dos personagens principais e coadjuvantes do Guerra nas Estrelas fazendo uma gracinha qualquer. Chega ao ponto de que o clímax, o ponto alto desta porra deste filme é o pai do Chewbacca tendo um sonho erótico numa cadeira reclinável. Cara, isso é pior do que eu imaginava. E não, eu não estou exagerando. Eu posso dizer que esse é um dos muitos motivos que fez com que Harrison Ford desistisse de interpretar o papel de Han Solo. Então, curte, porque essa merda aqui é anterior ao Império Contra-Ataca. Você acha que esse daqui não é um dos muitos motivos que levou a ele a pedir pra matarem o personagem dele no episódio 8? Ah, foda-se. Alguém aqui, além de mim, teve a pachorra, a coragem de ver essa merda? Não. Eu... Continua batendo. Aqui tem coragem. Você teve? Aqui tem coragem. Parabéns, bebê. Uau. Juízo não, mas coragem tu tem, né? Juízo nenhum. A coragem, meu irmão. A coragem tá intacta. Meu irmão, então tu tá aqui de minha testemunha. Eu tô exagerando quando eu falo da cena de sonho erótico do pai do Chewbacca numa cadeira reclinável? Eu vou dizer pra você, você está mantendo o decoro como nunca se manteve. E meu irmão, eu tô em período probatório, eu não posso falar tanto assim, do jeito que eu falo lá no Ócio Leva ao Vício. Não, mas eu quero, não, eu quero o Chico do Ócio Leva ao Vício, por favor. Meu irmão, pensa assim, entre uma e outra filmagem de Guerra nas Estrelas de 77, tocado a coca e o uísque... Meu pai. Tiveram essa mirabolante ideia. Porra, e a gente vai fazer o que depois? Cara, e se a gente fizesse um especial de Natal? Aí, nesse momento, George Lucas fala: boa ideia! Com ênfase no... na cheirada. Boa ideia! Deixa eu tomar um gole de uísque aqui, a gente vai escrever esse roteiro agora. Deus é assim, é inacreditável que essa merda acontece justamente no meio entre Uma Nova Esperança e o Império Contra-Ataca, cara. Inacreditável. O universo de Star Wars, ele não só acontece guerra, ele acontece merdas de paz também. Não, sabe o que é o pior? Eu ainda não falei o pior. Sabe o que é o pior? Tem um segmento inteiro da família do Chewbacca falando em chubaquês. E não tem legenda. Foda-se a legenda. Foda-se. Não, ninguém sabe o que eles estão falando. Foda-se. Ué, é a linguagem élfica, mas só que tem uma tradução? Não, não tem legenda. E ninguém entende merda nenhuma. Não tem ninguém lá pra traduzir. mas é igual o Guerra nas Estrelas. Com Guerra nas Estrelas, a gente, eu queria frisar isso, o Han Solo também não entende o Chewbacca. Ele paga de maluco, esquizofrênico, fala, é igual a gente falando com gato, com cachorro, com periquito, com galinha, no meu caso, que tem galinha, Berenice. Entendeu? Você fala com o bicho e dá a resposta pro bicho de volta, geralmente em tatibitat. Só que o Han Solo, ele meio que morreu um pouco por dentro, então ele não fala no tatibitat, ele fala igual eu falava com o Bruce até a pandemia, normal, no melhor estilo. Ah, é? Beleza? Quer comer? Ah, então vamos lá, botar a comida pra você. Quer água? Comer? Beleza. É. Vamos tomar um baninho? Vamos, vai pro box. É isso. Aí dava uma cuicada, o Bruce... Porque o Bruce cuicava, né? Eu chamava ele de apelido dele de Zé Cuica. Uhum. E ele vinha cuicando, eu falava o que ele, eu achava que ele tava querendo, tá tudo certo. Aí depois que eu entendia, quando ele sentava despencando do meu lado e bufando, que não era bem isso que ele tava querendo. É a mesma coisa o Han Solo. O Han Solo não entende o Chewbacca. Ele faz que faz e foda-se. Entende, mas não entende, é isso? Não, ele nunca entendeu. Pior é que tem aquela merda daquele filme Solo, né? Aquela porra daquele filme que nunca devia ter existido, que fazem uma cena toda dele realmente entendendo o Chewbacca e falando com o chubaquês com o Chewbacca, cara. Mas não, ele não entende o Chewbacca. É igual a Rey entendendo a porra do R2. Não, ela não entende. Ou, sei lá, aquela porra daquela bolinha. Não, ele não entende. Foda-se. Sara, vamos seguir a próxima, vai. Seu segundo filme, por favor, fala dele, que eu quero te dar muitos beijos por causa dele. O meu filme, ele é de 2022. Se chama Noite Infeliz. O diretor é Tommy Wirkola. E a sinopse é: uma equipe de elite de mercenários invade um complexo familiar na véspera de Natal, deixando todos reféns. No entanto, eles não estão preparados para um combatente surpresa. O Papai Noel está no local. Cara, que filme bom! Cara, Chico, só pra saber, quero saber só sim ou não. Viu esse filme? Cara, Noite Feliz eu não lembro de ter visto. É um que diz, rola Papai Noel dando tiro de metralhadora, porra. Também, mas o principal não é isso. O principal é Papai Noel com uma marreta. Não, Papai Noel Viking, cara. Que coisa maravilhosa. Aí deixa eu só deixar uma outra coisa, calma. Jorge, viu esse filme? Não. Tá bom. Primeiro lugar, o cara que me traduziu para Noite Infeliz é um gênio. Porque o original é Violent Night. Vê de Silent Night, é Violent Night. E aqui Noite Ele pegou Feliz, a mesma vibe, então. É a mesma canção. Muito bom. Sim, perfeito. Sara, eu tenho que te dizer de novo, muito obrigado, Sara. De nada. Que eu não conhecia esta merda desse cara. Filme. E eu tô dizendo merda como um tremendo elogio, porque esse é um daqueles tipos de filme que é ao mesmo tempo uma porra de uma merda fedorenta, filha da puta, desgraçada, e um filme maravilhoso ao mesmo tempo, cara. Mas ele... não é... Ele vai na levada daquele seriado Feliz? Mas não, é pior. Natal é pior. Escaralhado? Não, é pior. Ah. É pior porque é o seguinte. Primeiro, o Papai Noel é o Papai Noel. Sim, de verdade. Papai Noel não é um Papai Noel do Natal. Não é um maluco. É o Papai Noel mesmo. De verdade. Só que a porra do Papai Noel já tá de saco cheio do caralho do Natal. Tanto que ele passa a porra do filme inteiro enchendo a cara. Não, na verdade, cara, ele, assim, ele não é que ele tá cansado do Natal, ele tá cansado das pessoas sobre o Natal, sabe? Porque ninguém mais tem o espírito natalino. Então isso ocasiona nele, dele tipo, porra, bicho, eu quero que vai todo mundo tomar no cu. E a culpa é de quem? Ser humano? Capitalismo. E ele também tá... E ele também tá brigado com a Mamãe Noel. Também tem esse pequeno... É, ele tá brigado com a Mamãe Noel. Então, é o Papai Noel mesmo. Tem rena, trenó voador, cara, saco mágico. O cara pega a mão dentro do saco. Entenda isso como você quiser. E tira o presente que for. Ele não precisa de um trenó gigantesco com um saco. Não, é um saco razoavelmente normal de Papai Noel. Que é mágico, é um portal dimensional, é um bag of holding. É, que vai direto para a oficina dele, ele vai pegando os presentes que é vinculado àquela pessoa. E bons. Ele é o Papai Noel mesmo. Então imagina um velho gordo, barrigudo, fora de forma e bêbado. E ele tá fora de forma porque quer. Tem esse ponto aí. Ele está fora de forma porque quer. É, tá porque... Aí, beleza. Corta essa cena do Papai Noel enchendo a cara. Beleza. Estamos numa mansão, puta mansão, ricalho, de uma família podre de rica pra caralho. Aí tá o filho e a filha da casa, com seus respectivos cônjuges e os seus respectivos filhos. A filha é uma pau no cu tão grande quanto a mãe, tá? E o filho também é um pau no cu, só que é menos pau no cu um pouquinho. Ele é... Na verdade, todo mundo ali é um grande de um pau no cu. Menos a garota e a mãe. A neta e a mãe dela. Menos a menina. A menina que tem o espírito de Natal ainda, que é literalmente acredite nas fadas. E a mãe dela, que ainda também é uma boa pessoa. Só se envolveu com um cara bem, né, bruh. Mas tá bom. Vamos combinar? Vamos dar a mão pra matar. Se o cara mitar, né, na atividade, desde o século IV, tá? Segundo ele, mais de 1.200 anos. O cara, desde lá de Mira, lá na Turquia, né? Sim. O nego fala que é Grécia e tal, mas é Turquia. O cara tá desde o século IV nessa atividade. Porra, meu irmão, depois de um certo tempo, com o advento do capitalismo tardio e essa caralhada que eu já citei aqui da ódio ao consumo desenfreado, em vez de o espírito natalino da comemoração do filho do homem ao seio da terra, porra, eu estaria puto. Eu com 44 já tô puto. Imagina ele desde o século IV na atividade. Chico, mas deixa eu te explicar uma coisa que vai te deixar com ainda mais vontade de ver esse filme. Tu pensa, é um cara mágico, então ele vai meter porrada, ele vai ser foda desde o começo. Não! No começo ele apanha dos Minions que aparecem no filme. A primeira briga com ele apanha e só ganha por sorte. É, sim. Hollywood, né, filho? A superação. Só que depois, do protagonista que vem de ingresso. Só que depois é mostrado, vamos dizer, um background de que o porra do Papai Noel era um Uno na época dele. Era tipo um bárbaro. Aquele bárbaro de marreta, sabe? De Oareba. Caralho, o cara era bispo, mano. E aí, ele acha no galpão das ferramentas da família a porra de uma marreta. E quando ele acha a porra de uma marreta, vem o espírito berserk nele, cara, e ele começa a descer o cacete em todo mundo, maluco! Caralho, meu irmão, na moral. E ó, é muito gore, mas é muito gore esse filme, cara. Sim. É muito, muito gore. É daquele filme que tu sai enojado de tão gore que é o filme. E é maravilhoso por causa disso. Puta que pariu. Vamos parafrasear Pensador Louco nessa brincadeira. Gore! Gore! Sara, de novo. Oi. Obrigado. De nada. Também temos que agradecer. Cara, eu nunca ri tanto com a porra de um filme merda em muito tempo. E a gente tem que agradecer ao meu pai, que foi invenção do meu pai ver. Então, papai da Sara, eu te amo, papai da Sara. Eu lembro, cara. É mediano. Então tá. Chico, dá pra trazer agora um filme que a temática natalina seja um pouco mais presente no filme, por favor? Meu irmão, o filme é velho, né? Mas todos nós somos, exceção da Sara, provavelmente, mas. Obrigada. Em matéria de filme natalino, esse começa no Natal, passa pelo Natal duas, três vezes seguido, termina no Natal. Ele é só Natal. É Gotham nevando, eu tô falando de Batman: O Retorno de 1992, do Tim Burton. E é o seguinte, com o objetivo de manipular Gotham City, o milionário Max Schreck, né, interpretado pelo Christopher Walken. Christopher Walken, sim. E ele pinta uma oportunidade dele manipular a cidade de Gotham, que está com legal de energia e não está aceitando a criação da sua usina, né? Ele está querendo empurrar uma usina para Gotham e faz como diria a Maria da Conceição Tavares, almoços! né, com o prefeito, né, ele faz os almoços com o prefeito, com o Bruce Wayne, pra tentar convencer os caras de que Gotham precisa de uma usina, né, nova. Só que Gotham já tá com superávit energético e com previsão de crescimento de 1% ao ano e o superávit tá legal, ninguém tá querendo a usina dele. E ele tá que tá nessa atividade, né, como todo bom empresário filha da puta barra lobista, querendo que o poder público dê dinheiro pra ele fazer a parada. Surge o Pinguim, que de 33 anos depois do seu abandono no filme, no Natal, começa a cena dos Cobblepot, né? Que é a família do Oswald Cobblepot, vulgo Pinguim. Cara, a ideia do Tim Burton de transformar o Pinguim numa espécie de mutante, né? Ele é um bebê da aristocracia... Jupiteriano? Sim, cara, e olha uma coisa importante: os Cobblepots, tanto quanto os Wayne, são ambas as famílias fundadoras de Gotham. Que cai no conceito muito bem delineado pelo Alexandre Link de aristocracia, né? Porque são fundadores. É outro nível de riqueza, não é o burguês dono da. Só que diferente dos Wayne, os Cobblepots faliram. É. Aí, os Cobblepot, um dia, chegaram, nasceu a criança e tal, vamos se livrar da criança. Isso tudo por cena, sem fala e tal. Eles, quando estão encaminhando para o Rio, encontram outro casal com um carrinho e falam Feliz Natal, Feliz Natal. Ou seja, o filme já começa natalino. Jogam o Cobblepot. Jogou o Cobblepot, 33 anos depois surge o Cobblepot com a gangue dele de daqueles freak show, né? Antigo do território estadunidense, que botava mulher barbada, né, o homem jacaré, né, essas coisas todas, se aproveitando da deformidade das pessoas para ganhar dinheiro em cima. Então, ele ficou... Show de horrores, esse é o nome. É, show de horrores, muito bem lembrado. Então, surge o Cobblepot. O Cobblepot, o Pinguim, ele sabe que ele vem lá de cima. E ele pegou um cara que ele já vê, porque ele pega o esgoto de todo mundo, ele tá no esgoto e quer subir, porque ele sabe que ele vem de lá. Aí pega esse milionário e fala assim, tu vai me ajudar a ir pra lá. Aí o milionário fala assim, beleza, vou pegar esse cara, vou jogar pra cima, jogo ele pra mais cima ainda que a prefeitura, e o esquema tá pronto. Aí, como se isso não bastasse, surge a mulher gato, Michelle Pfeiffer, que apesar de ser linda... Que apesar de ser linda e sedutora, também tem dupla personalidade, em razão de problemas passados, né? Porque ela todo mundo de Gotham é super estruturado mentalmente, mas devidamente inteligente. Tá, agora vamos pro outro lado. Eu adorei o que o Tim Burton mudou no Pinguim, adorei. Agora, tornar a mulher gato psicopata dos gatos, porque gatos passearam na cara dela, cara, vá tomar no meio. A única característica psíquica que ela tem, ao meu ver, é que ela tem TDAH. Ela manda recado pra ela mesma na secretária eletrônica pra lembrar das coisas que ela pode esquecer, né? Isso com o meu celular, tá, criatura? Pois é, né? Quem não faz? Ambos se tornam verdadeiros pesadelos para o Batman Michael Keaton no presente. Então, o que é outra? É o Batman Michael Keaton, cara. É o Batman mais escroto que tem na porra. Então cara, é a única coisa que eu não gosto nos Batmans do Tim Burton. É porque, vamos ver e convenhamos, quando o Tim Burton fez os dois filmes, o Batman e o Batman Retorno, não são filmes do Batman, são filmes dos vilões. Um é o filme do Coringa e o outro é o filme do Pinguim e da Mulher Gato. Não são filmes do Batman. O Batman, foda-se o Batman. O Batman tá ali, ele é o herói, mas o foco não é. Nenhum dos dois filmes do Batman feitos pelo Tim Burton ainda são os piores. Eu ainda tenho entalado no pescoço o filme dos Batmamilos. Não, mas o Batman, o Eternamente e o Batman e Robin. A gente já falou disso, que a gente já fez o Paraná. Por acaso era o Paraná de 100, todos os filmes do Batman. Então eu já falei tudo que eu queria de falar de merda, que são o Eternamente e o Batman e o Robin. Então foda-se. Então, isso, só pra justificar de vez. Eu sou o Paranerd assim. É. Então, só para justificar de vez, né, a natalidade do filme em si, ele começa no Natal, tem um hiato de 33 anos na ligação da árvore natalina de Gotham, tem ainda um hiato de um ano, que é o período entre eleições, da ascensão do Pinguim na sociedade de Gotham e a campanha dele para o ano seguinte, também no Natal, que ele chegou em novembro, no final de novembro, para ligar a árvore, e ele termina o arco dele no Natal, entendeu? Beleza. Então, ele é só dessa Natal. Vez, ele Chico, é dessa Natal. Vez eu não vou te xingar. Dessa vez não teve tanta curva, foi todo no Natal. Dessa vez eu te pergunto, então vamos lá, para terminar. Sara, viste esse filme, óbvio, né? Obviamente, eu sou uma criança que via muito tela quente. Então, muito bem. Sim. Gosta? Sim. Gosta, então tá bom. Jorge, viu esse filme? Várias vezes, não só na tela quente, mas na sessão da tarde. Muito bem, gostas? Olha, eu achei interessante a introdução do Danny DeVito como pinguim. Não, o Danny DeVito como o Danny DeVito é muito foda. Paulo como pinguim, cara. O pinguim do DeVito é foda, cara. Muito bom, muito bom. Bom, então vamos seguir viagem. Jorge, seu segundo filme faz favor. Vocês estavam falando de Papais Noéis gordos, virados no capeta e que saíram distribuindo porrada. Origem dos Guardiões de 2012. Nós temos um Papai Noel alto, grande e bombado. E russo. E é russo. E é usuário de duas espadas curtas, cara. É. Ah, esse trem de usuário ficou muito errado. Ele tem que tomar cuidado pra fazer o usuário, que pega mal, né, hoje em dia. Por um momento, um usuário de drogas, mas não, é de negócio. Ué, eu sou da área de TI, usuário pra mim tem outro significado inteiramente. Tá bom, diretor? Vamos lá, diretor desse filme é o Peter Ramsey. E vamos à sinopse da brincadeira. Jack Frost, um garoto que controla o inverno, se junta ao seleto time dos Guardiões Imortais para impedir que Breu, o bicho papão, de transformar todos os sonhos das crianças em pesadelo e usar seus poderes maquiavélicos para governar o mundo. A Sarah falou que Mercenários é o Vingadores da vida dela, né? E essa porra desse filme da DreamWorks, que é o Vingadores dos Mitos Infantis. Porque é Vingadores do Natal. É o Papai Noel, que é o chefe da gangue, vamos assim dizer. O Cuesco, que é australiano e dublado pelo Hugh Jackman. Tá? Sim, muito bom. Foda-se. A Fada dos Dentes, que é brasileira. Cara, é foda pra caralho. Parece um canarinho. O formato que fizeram dela... Não, não é nem de canarinho, não. É beija-flor mesmo. É um beija-flor, é um canarinho, é um passarinho, um passaralho. E o Sandman, né, que é o Zé Pestana. E esse Jack Frost, que é o protagonista da porra desse filme, que é um mito estadunidense de que é o garoto que controla o frio, porque morreu no frio, caralho, a quatro. Tá? Então, a sinopse básica é essa. Sara, tu viu esta porra? Sim, vi no cinema, inclusive, quando lançou. Gosta? Gostaste. Muito bom. Chico, viu essa porra? Eu não. Não? Eu vi pedaços. Cara, é bacaninha. É bom. É legalzinho. É da Tentaram hora. Tentaram fazer uma franquia com essa merda, só que não passou do primeiro. É porque não me pega muito, porque esses mito eurocêntrico, eu saio fora. Eu sou brasileiro latino-americano, não me pega muito essas paradas. Sem dinheiro no banco também? Também, porra. Também. Com medo de avião. Uma cena que eu acho engraçada é que a Fada dos Dentes tem aquela parada de deixar dinheiro para a criança no travesseiro com o dente, né? Aí ela chega numa cena, ela tá entregando lá o dinheiro, tal coisa, aí ela encontra um ratinho. Só que o ratinho era a lenda russa de Fada do Dente, que na verdade são ratinhos que entregam dinheiro em troca do dente. Aí a fada principal tem umas fadinhas que vai com ela, a fadinha tentou brigar com o rato. Não, ele é da nossa filial russa, não briga com ele, não. Ele tá da divisão europeia. Não briga com ele, não, que é assim mesmo. Cara, é muito... É bobo filme. é legalzinho, é, mas é bobo. É. Então, lembrando que o Jack Frost, no começo do filme, ele é bem um adolescentezinho emo, né, velho? Você quer dizer a porra recente, né? Ele sim, é bem, mas você... é bem... entenda como você quiser. Tá bom, então. Então, beleza. Vamos encerrar por aqui. E para terminar a conversa sobre esses filmes natalinos, eu vou trazer uma animação de 2019 lançada pela Netflix e que me surpreendeu muito pela qualidade. Netflix patrocina nós. Cala a boca, desgraçado, não me interrompa, porque eu não te interrompi quando tu tava falando, porra, que é Klaus. Klaus é uma animação em CGI, é meio CGI, meio desenho, é uma mistura dos dois, que é dirigida pelo Sérgio Pablos, e a sinopse é: um carteiro egoísta e um fabricante de brinquedos solitário cultivam uma amizade improvável e levam alegria a uma cidade fria e sombria. Cara, é um daqueles filmes que tenta explicar a origem do Natal, né? A origem do Papai Noel. O tal do Klaus, que é o personagem principal, é um lenhador, tipo Rufus Lenhador, saca? Lenhadorzão, sim, grandão do caralho A4, que vive sozinho na cabana dele, numa ilhazinha no meio do cu do Judas. Aí o personagem principal dessa película, que não é o Klaus, apesar do nome levar o nome do Klaus, o Jasper, com P, Jasper, ele é um carteiro que, na verdade, é um filhinho de papai, filha da puta, que não quer merda nenhuma com o trabalho, só que o pai dele, ou tu entrega 6 mil cartas na porra de uma ilha do cu do mundo, que é onde tu vai agora trabalhar, ou tu vai pro meio do olho da rua, filha da puta. Ah, é? Então tá. Aí o trabalho dele é fazer com que uma ilha, cujas únicas pessoas que moram lá são duas famílias, dois clãs, no melhor estilo Romeu e Julieta, né, que são dois clãs. Já imaginei. Amigos. São dois clãs que um não vai com a cara dos outros, os Ellen Bowles, de um lado, e os Crumbs, do outro. Um não vai com a cara do outro, é do tipo, um detesta o outro mesmo. A ponto de ter um sino no meio da cidade, que quando toca, começa a porrada. Meu Deus. É o sino de chamar porrada. Eles chamam, inclusive, de sino da guerra. Mas aí, beleza. Então, o Jasper tem que ir para essa cidade de Smirsburg, no meio do cu do Judas, uma ilha isolada do continente. Então, não vai carta para lá e nem vem carta de lá. E ele tem que fazer com que 6 mil cartas sejam postadas em um ano. Aí ele, porra, como é que eu vou fazer isso? Caralho, as pessoas aqui nem querem... Ah, um adendo. Melhor personagem dessa porra desse filme. O capitão do navio que faz as entregas de ida e volta do continente pra ilha. Esse cara é muito filha da puta, cara. Ele é aquele cretino que tu sabe que ele é cretino, mas tu ama porque ele é cretino, tá? Uhum. E ele não podia ser dublado por ninguém menos do que o Percy, cara. O Carlos Percy, cara. É muito filha da puta esse cara. E ele sacaneia o Jasper a ponto de... Ah, peraí, tu é o carteiro novo, né? Então vem aqui, no meio da cidade, eles vão fazer uma recepção pra você, porra. O carteiro novo, tem que recepcionar. É só atacar aquele sino ali que eles vão te dar uma festa. O sino da batalha. Filha da puta, né? Só melhora. Né? Aí, beleza. Tá. E como é que o Jasper vai conseguir fazer esse negócio? Ele conhece o Klaus, que é o ermitão lá, o lenhador ermitão que vive no outro lado da ilha. Tá? Ele tem que atravessar a ilha toda para encontrar o Klaus. E o Klaus vive sozinho, porque a mulher dele morreu, ele é viúvo, e ele tem um galpão cheio de brinquedos. Só que o Klaus não quer saber de porra nenhuma, ele não quer saber das duas famílias, ele quer que todo mundo se foda, ele quer ser deixado em paz. Só que ele acaba descobrindo que uma criança vive triste em um brinquedo e entrega um brinquedo na mão do Jasper, entrega lá na criança. O cara entrega, dá um jeito de entregar, a criança fica feliz, conta para os amiguinhos que ganhou um brinquedo do seu Klaus e que para isso tem que mandar uma carta pro seu Klaus. Aí pronto, ganhou. Agora como é que o Gester vai fazer para emitir as cartas? É as crianças que tem que fazer cartas pro seu Klaus. Carta pro Papai Noel. É um filme de origem, né? Uma criação de uma origem do conceito do Papai Noel, né? Sim. Cara, não vou contar mais, porque tem muito mais coisa no meio do caminho. Tem a professora da escola que acaba se apaixonando pelo Jesper e tal e coisa. Veja, cara, esse filme é muito gostoso de ver, cara. É muito bom. Muito gostoso. E tu viu, Chico? Vi, é muito bom. Não é muito gostosinho? É boa, o roteiro emociona. É bom. É muito gostosinho de ver, cara. Sara, tu viu? Não, tenho que ver. Vê, cara, tá lá na Netflix. É da Netflix, inclusive. É produção da Netflix. É muito gostosinho de ver, cara. Jorge, tu viu? Vi, mas há muito, muito tempo atrás. E veja, é muito gostoso, cara. É um filmezinho muito gostoso de ver, cara. Muito. Então, vamos ficar por aqui. Eu gostaria, de antes de mais nada, agradecer meus três queridos amigos por terem participado dessa história. Madame é Dona Sara, mais uma vez, obrigado por ter me apresentado Noite Infeliz. De sua nada. Filha da puta. Mas é com carinho que eu falo isso. Eu sei. E fico feliz que gostou. Que bom. Chico, mais uma vez, porra! Meninas Malvadas foi sacanagem. Não, ele fez uma curva pra Meninas Malvadas. Caralho! Tocada. Nossa Senhora! E, Jorge, muito obrigado mais uma vez, meu querido ex-editor. Ex, por enquanto, né? Quem vai editar um dia, mas um dia eu voltarei. eu quero fazer minha menção honrosa rapidinho. Ah, sim, uma menção honrosa. Por favor, mencione honrosamente. Uma menção honrosa muito boa de filme de Natal, chama Carol. Ele é um filme que é sobre uma mulher que está em fase de divórcio com o marido e ela se envolve com uma fotógrafa que está trabalhando numa loja de departamentos. É um belo de um GL, é um belo de um Yuri. Mas é muito bom, é muito bem ambientado, gosto muito. Então tá bom. Eu poderia fazer uma breve menção rosa também? Por favor. Faça. Então, eu queria trazer o Máquina Mortífera, o original, de 87. Bom. Porque, ó, só para corroborar, né, nas palavras do Davi Lima, né, eu vou ler só o primeiro parágrafo da crítica dele para o Plano Crítico. Senta que lá vem a história. Que diz assim: dentro de uma visão pessimista dos anos 80, da época de lançamento, Máquina Mortífera contextualiza-se por uma visão de homens fragilizados que choram sozinhos em casa, de filhas no mundo dos filmes pornôs e efeitos desgraçados da Guerra do Vietnã nos Estados Unidos, como o mercado da heroína. É nesse aporte de apresentação de Los Angeles para o filme, com uma trama policial que mais se importa com os quadros de família do que com o grande vilão, bem interpretado e concreto em personagem, que Máquina Mortífera, com direção de Richard Donner, que dirigiu Super-Homem, o filme, e os Goonies, e roteiro de Shane Black, que dirigiu Homem de Ferro 3, Dois Caras Legais e O Predador, torna-se muito mais um filme natalino de superação de dramas masculinos intensos do que um buddy cop essencialmente policial. Apesar de que ele foi usado no buddy cop, tá? Ele, quando me puxou a porra de um filme do Dupla de Tiras que a gente fez há dois Paranerdias atrás. Mas tá bom! Não, mas eu só queria... É um parágrafo. Eu só queria... Esse é só um parágrafo. Eu só queria frisar esse caráter natalino, que inclusive a cena final é a chuvarada, a porrada canta no meio de uma casa decorada de Natal. Tá bom, tá bom, Chico. Tá bom, valeu. Então é isso, queridos ouvintes. Feliz Natal, feliz Ano Novo pra todo mundo. Ho, ho, ho. E vida longa e próspera. Ah, ô. Oh. Aê. Ah, Feliz Natal! Hey! dash into the slump in a one-horse open sleigh. Roaring up fields of gold, laughing all the way. Bells and baptons ring, make the spirits bright. Oh, fun it is to ride, sing a sleigh song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, my son, it is to ride a one-horse open sleigh. Você acabou de ouvir mais um Paranerdia, o podcast feito para nerds, apresentado pelo meu amigo Alexandre Nerdmaster e editado pelo Jorge da Fire Falcons Editions. Te vejo logo no próximo programa. Até mais! With the Big Bang.